5973, agora os visuais estão controlando e 0208. 1208, boa noite, sinal 63. Salvador, Rio 5973, boa noite. Sim, se vai necessitar de um desvio à esquerda para o A040. 5973, aproximadamente 10 milhas. Está autorizado? Obrigado. Após desvios, poderia voar a Aracaju, devido ao nosso atraso? Autorizado o Romeu Foto 018, Rio 5973. Opa, melhor ainda, Romeu Foto 018, graças. 97-25, chama o controle 0018. 10-0, vai pegar. Para o controle? 3197, tá. Tudo para o controle? Tá 3197, já está cruzando 1007, já. Tá 3197, contato rodando, da colada, subiria a saída sobre o número 3, com o voto, para o número 340. Pode voar, Leda, 3197? Autorizado, Leda. Obrigado. Eu estou com 973, tráfego 1 hora 3, 6 milhas, sentido oposto, mantendo nível de voo 160. Curva direita, proa 1-0-0-0 para subida, mantendo o voo 50. Circo 973, tráfego 12 horas, 25 milhas, rumo oposto, mantendo o nível de voo 60. Salvador, o azul 2795, sensação. 2795, mantendo o nível de voo 60, tráfego 12 horas, 22 milhas. A resposta, mantendo o nível de voo 50, dá 10-727-200 aí. Assente, azul 2795, não tem o tráfego de espera. Bora 344, você está no nível de voo 050, via Panamá de Uno. Tudo para o nível de voo 350. Em caso de falha de comunicação, ao passar o nível de voo 970, já estamos na prova Romeu Fox 09. Essa é uma navegação para o Romeu Fox 08, subindo sem instrução 350. 350, Romeu Fox 5973, chame seu Recife, 126-2625, contorno 2525. Azul 795, vai ser. Azul 2795, de áudio descida. Azul 2795, descida chegando a Golf para 4.000, eu já chamo 09. Para 4.000, na Golf 1.099, Azul 2795. Serão 9972, 20 feet, chegada com médio 1. Desça via para nível de voo 050, ajuste de altímetro 1020. Azul 4405, chama Centro Recife, frequência 128.35, alterne a frequência 123.8, Azul 4405. Foi autorizado na 0, mas 0 grau 08 mais. no 374. Boa noite, chegou na 3.3, acendo identificação. Essa via a chegada Golf para nível 050, ajuste no 020. Chegada bom médio 1 dessa via para nível 0060, a ajuste de altímetro no 020. Federal 9972, desça para 3.006, ajuste de altímetro no 020, fora número 3 na aproximação, Federal 9972. Azul 795 foi autorizado, 1903089. É isso, foi autorizado, dá uma zela, azul 2745. 3344 e Juliette, portão 4. Juliette 04, 1-3-4-4. Licença autorizada no final LS, suporte não localizador estabilizado. A gente permanece no número 2-0, federal 9972. Bom, é meu, são arais estabilizados, federal 99. Azul 498, está autorizado descida até o nível 050. Alfa Azul 2795, baixado para lá na curva final, poderia reconfirmar o vento? 180 graus com 2 anos. Certo. Às 17h95, na sala 5 da área, para a direita, no lugar do décimo ano. Mas você me escuta, 17h95? Às 17h95, me escuta? Será o 9972. Será o 9972, vai utilizar o CDLS, agora é 14, 1185. 2935, boa noite. Boa noite. Número 303, deixa para 2006, cancelado o registro do seu emprego, vai utilizar o sinal Yulia, essa posta nunca foi utilizada. Será o 303. Fazer tráfego na curva, autoriza a mulher e mantém o bônus zero nas mãos. 9972 no solo, 854, mantém a escuta, táxi autorizado via Fox, Alfa Kilo até o Pátio 3, até o Pátio 3, ainda não. Vento 170 graus, 099. Goma 096, decolado aos 5 milhas. Chame o controle 1008. 008, obrigado. Controle Amador, boa noite, Goma 096. Boa noite, Goma 096. Contato Radar Decolagem, Supervia, saída da manhã, 0013, se quiser. Via 370, Goma 096. 3, Sol 59, Oliveira Direito, chama Sol, Sol Toma, tem perspectiva alta, Juliette até o gate 07. Solo 02, liberando a direita, com taxi via Alfa Juliette até o gate 03. Tudo agora à direita, via Alfa Juliette 03, passo para o 2 na vez. Passa em 095, autorizado de colar no 0 menos, colo 60 graus, no 0 horas. Com 125, decimal 45. 25, obrigado. 18, 3815, contato radar decolagem, subavia, São Uno, para o 21340. São Uno, 340, tá, 3815. 3, autorizado Galeão, nível 240, decola da 1-0 com a primeira curva direita, na saída São Uno, Leda, Doco. Você isolou 44 na primeira da via que intercepta, após seguro e conforme rota. Telefone 5571, no controle 1-2028. Pode confirmar, senhora, 240, via 044. Afirma. Sim, autorizado 240, da escola Santerano 0, com a direita São Paulo, Olinda 2. Meu peso do 44, vou descer da escada de 1-5-7-9-3-4-9-2-0-8-4-0, vou lá 973-4-0-4. Vou lá 973, se quiser mais falar, se alguém quiser, passe a parte com a sua oficina aqui para ver. Pera aí. Por exemplo, a edição, vou dar 3-1-8-3-8-9-5. Eu tenho aqui até 3-8-9-5. Confirmação da rota, mas a princípio é essa aí que eu consigo. Ok, essa forma 240 seria a aerovia superior, tá? Polo 973, é, inclusive o 240, estaria sem o nível mínimo dessa aerovia. Só estamos confirmando se a rota foi modificada, ok? Que não recebemos nenhuma cegaria. Ok, então, sempre aguardando a 973. Correto, confirmando a saída São Romano, Leda, seguro agora. Você está morando na Leda, seguro, já. Bom, não, não, não, frio, desculpa, estou no telefone, só não recebemos a CHG, vai te falar uma rota aqui. Ah, tá, ok, 240, seria o seguro, obrigado. Sim, após os desvios, foi a proa de morte, irmão. Ótima, tem condições, João, tá 3 vezes na 5. Sim, Controle de morte, roda 300, Uber 340. Morte, roda 380. Chilena 360, se olha a identificação, desvia, chegada com média 1, para nível 060, ajuste altímetro 0020, número 2, na aproximação, reporte ao cruzador. Chilena 360. Chama o centro Recife, frequência 12835, até 123.8, boa noite. Número 5, boa noite, acione a identificação, chegada bom médio 1, dessa via, com nível 070. altímetro no 020, número 3 na próxima porta. Autorizado final do S, ponte número, localizado e estabilizado. 2.100, autorizado EMS, eu contarei estabilizado. 7.80. Xenia 3.0, descida até 4.100, 0.0 ajuste. 3.305, agora está autorizado nível 0.0. Essa é saneamento do 4, Gol 976. Gol 976, só para sua informação, foi modificado a sua saída. São João no transição coral, 2533, Sérgio Romeu.